através da empresa Irmão Savitch de Campinas do Sul. O Natal chegou. Ele é mais que um dia só. Ele vive em nós. Ele adormece e acorda no coração de quem ama a vida, o mundo e as pessoas. A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Feliz Natal e um ano novo muito próspero. É o desejo da empresa Irmão Savitch aos clientes, amigos e familiares. Alô, amigos da Rádio Campinas do Sul. Quero, neste momento tão especial, na passagem dessas duas datas incríveis, desejar a todos, a você, amigo ouvinte, que sempre esteve junto conosco na programação da Rádio Campinas do Sul, a você, amigo patrocinador, que divulga seus produtos, suas promoções, suas programações aqui conosco, a você, parceiro de trabalho, colaborador da Rádio Campinas do Sul, o desejo de um feliz Natal e um próspero 2021. Que o ano que vem pela frente seja cheio de alegria, de felicidade, de realizações, mas principalmente que nós tenhamos essa parceria que há tantos anos vem dando certo na frequência de 1470 da Rádio Campinas do Sul. Um ano de muito trabalho e grandes resultados em terra. É o que deseja o vereador eleito de Cruz del Dente, Maneco. Mensagem através do Mercado 3. Estamos vivendo o fundamento do Natal. Recarreguemos nossa fé e esperança num mundo melhor. Afinal, esse mundo melhor depende de nós, nossa fraternidade, da do Mercado 3 para todos os clientes, amigos e familiares. Feliz Natal e abençoado ano novo para você e para toda a sua família. É o desejo do secretário Renan Bajocha, toda a população de Ponte Preta, funcionários públicos, colegas, amigos e familiares. Mensagens de felicidades e família. Que os corações estejam em paz neste final de ano. Que o homem de Nazaré perdoe as fraquezas humanas e ao mesmo tempo nos dê cada vez mais força para enfrentarmos eventuais dificuldades. Mensagem do atacado em varejo secreto e pesquisaria 228. Depois de um ano de muito trabalho, de muito empenho e fôlego, é finalmente tempo de colher os frutos, de contabilizar os sonhos realizados, de comemorar os êxitos e fazer novas listas de sonhos e objetivos para o ano novo. Desejamos que esse Natal traga bênçãos para a sua vida e da sua família, que traga boas energias e muita vontade e determinação para viver e ser feliz. Desejamos a todos os nossos clientes, amigos e colaboradores um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero e feliz. Boas festas são os votos do Atacado e Varejo Sequete e Petiscaria 281. Mensagens da mecânica Agostinho de Cruz Altense.